muito pequenino, cumprindo belo destino que me deu Nosso Senhor. Não nasci pra ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro. Eu não me entrego ao dinheiro, só o olhar do meu amor. Carrego nesse meus ombros o sinal do Redentor. Me tenho nessa parada, quanto mais feliz eu for. Eu nasci pra ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. De proma de doutor, mais feliz brasileiro.